beijo não tem mais sabor. E que eu desaprendi a fazer amor. Então me diga, porque eu te beijo e o seu olho vira. Na cama você enlouquece e pira. Meu Deus do céu, pra que tanta mentira? Mas eu sei que cê tem um defeito. Quando bebe não pensa direito. A verdade vai sair agora, a cachaça não mente. Bote o soro da verdade no copo. Quando ele fizer efeito, aposto que você vai me chamar de meu neguinho. Vai dizer que ainda sente amor por mim. Bota o soro da verdade no copo. Quando ele fizer efeito, aposto que a bebida vai trazer você pra mim. O álcool entrou, a verdade tem que sair. Vai bebendo aí. Alessandro, Estúdio A e Edson Gravações. Bruno Lima, o Chonado. Terminou comigo e ainda me humilhou. Falou que o meu beijo não tem mais sabor. E que eu desaprendi a fazer amor. Então me diga, porque eu te beijo e o seu olho vira. Na cama você enlouquece e pira. Meu Deus do céu, pra que tanta mentira? Mas eu sei que cê tem um defeito. Quando bebe não pensa direito. A verdade vai sair agora, a cachaça não mente. Bote o soro da verdade no copo. Quando ele fizer efeito, aposto que você vai me chamar de meu neguinho. Vai dizer que ainda sente amor por mim. Bota o soro da verdade no copo. Quando ele fizer efeito, aposto que a bebida vai trazer você pra mim. O álcool entrou, a verdade tem que sair. Vai bebendo aí.